Austin Fletcher. Mike Alpha Echo, Latam, prossiga, número 9. Pronto, a utilização de dias de motor em marcha, está autorizado previamente pelo Inter. Eficiente, reporte no corte, o Mike Alpha Echo. Ok, reporta a reta, muito obrigado. Autorizado, reporta táxi, gol no 817. Táxi, chamarei para o táxi. Otaku, 0817 com 98 a bordo, 3 horas e 59, alternando o Galeão. 1897, táxi via Pátio, Indy e Alfa, até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 012. Cumpri 2, Pátio, Indy e Alfa, lá, reportarei para o próximo hoje. Salvador, boa noite, Bono 271, não vai passar o centro. Bono 271, ciente, abaixado travado. Ele vai ser abaixado travado. Ciente, o ajuste no 0 no 2, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 centena com 5 nós, gol no 271. Se pouso no 0, Bono 271. Bom dia, frequência livre, Mike Alfa Eco. pronta no 8-7. Tô no 8-7 ali, mantém pistão 0. No 271, no solo 47, libere próxima direita via Fox, táxi via Alfa Juliette, posição 05, parte principal. Aqui é o cara, direita, Fox Trot, Alfa Juliette, bom. Gol no 8, no 7, o vento uma centena com 4 nós, livre decolagem, pista 1 no 0. Gol no 8, no 7, decolado aos 4, 9, controle em 1, 2, 0, decimal 8. 2, 0, 8, grato, bom dia.